maracatsu, maracatsu. Essas palmas foram pra mim, é isso? Eu não, nunca vi essa coisa da Yasmin que chegou hoje, é isso, Yasmin? Você achou essas palmas? Não faz ideia. Bom, gente, boa tarde, Paracatu Zoom entrando no ar. Hoje o programa está rodeado, florido, né? De gente, só tem meninos e a Yasmin aqui, né? Coitada, e a Alice, desculpa, desculpa, Alice. E, bom, é o seguinte, antes de começar o programa, né? A gente, eu quero dizer o seguinte, ouvinte nervoso escreveu uma carta para mim, uma carta lindíssima. Aliás, ouvinte, senhor Antônio, muito obrigado pela carta. Mas eu queria dizer o seguinte, senhor Antônio, aproveitava, em razão do programa passado, né? De um depoimento de uma professora, tal, bastante conservador, segundo o senhor Antônio, etc. Senhor Antônio, as pessoas vêm aqui, inclusive, e a gente não pergunta o que elas pensam, aliás, né? A ideia do programa exatamente é essa, né? É conversar com ela, tá? Enfim, e aí não quer dizer que a gente concorde ou não com essa pessoa, enfim, com o entrevistado. Mas mesmo assim, ouça, continua ouvindo, avisa o vizinho também para ouvir, tá bom? Porque o programa é maravilhoso, né? Todo mundo que vem aqui sai assim, entusiasmado, aí já quer trazer a mãe e tal, muito legal. Mas o programa de hoje é o seguinte, há três... Tem cadeira, Alex, para você sentar aí. Alexa, você imagina, né? É o seguinte, há três ou quatro programas atrás, acho que foi um mês atrás, né, Júlio? Acho que foi isso, né? O vereador Júlio César, né, apresentou uma proposta na Câmara a respeito da música, a respeito da enfim, ligado à área da música, e não passou essa proposta, e a gente conseguiu achar o Júlio, através do Alex, inclusive, né? Achamos o Júlio dentro de um carro vindo de Santa Eudóxia, tal, e a conversa que ficava caindo, combinei com o Júlio, até em respeito, né, ao trabalho dele como vereador e tal, de fazer um programa específico, mesmo porque o assunto era bastante polêmico e tinha que continuar. Não é porque não foi aprovado que a ideia deixa de ser jogada na pauta. Então, para essa conversa de hoje, eu convidei, todo mundo aceitou, acho muito legal. Nós convidei o professor Mauro Cortes, né? Que é aqui da Universidade Federal de São Carlos, que trabalha com a questão dentro da engenharia de produção, com a questão da cadeia produtiva da música, né? Uma dos enfoques que o Mauro atua aí. Caju, para quem conhece, né? O Ricardo, que além de diretor da rádio, diretor artístico da rádio, tal, e seu chefe, a gente obedece ele e tudo mais, tal, de mentira, né? Porque ninguém faz isso mesmo, né? Mas o Ricardo é o presidente do Conselho Municipal de Cultura de São Carlos, correto? Correto. Corretíssimo, né? O Júlio César é vereador, é primeiro mandato, né, aqui em São Carlos. O Júlio César é vereador do DEM, é isso? Tá? Ah, o Júlio do DEM, então nós vamos falar um pouco do DEM no final também, né? Porque tá em pauta, né? Pra gente conversar um pouco. Tá vendo, senhor Antônio? Não quer dizer que a gente só traz vereadores do DEM, nós vamos trazer também de outros partidos, tá bom? A gente não pergunta que partido que é. Mas enfim, aí nós temos aqui o Marcelo... Marcelo, que atua na área de... eu falei que era um ex-músico, não é ex-músico, né? É um empresário da cidade, mas está muito ligado à música, né? Sim. É dono da Wavebox. Tecnologia em áudio. Veio uniformizado, trouxe, né? Presente para todo mundo. Alex, acompanhando o vereador Júlio César, também pode falar se quiser entrar na prosa, enfim, né? Aqui vereador pode... assessor de vereador pode falar também, não é só acompanha, não. Né? O Felipe... né? Felipe Cortes, né? Que é conhecido por tocar um monte de bandas, entre elas o Cubanista, né? E ele e o Murilo, que vão falar aí pelos músicos, que os dois atuam na banda Cubanista, ótimo. E o Felipe vem acompanhado da Alice, né? A senhora Alice, que está com coceira no ouvido, deve estar morrendo de frio, né? E pela primeira vez, Yasmin está experimentando o Paracatu Zoom, né? D2 faltou. O que aconteceu com o D2? Está de férias. Está de férias. Todo mundo tem férias, menos eu, que não recebo, inclusive, mas tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Também a Gabi não tá, a Fabi não tá, né? Tá doente. Doente, com gripe. Aliás, tem uma virose violenta na cidade. Ela tá doente mesmo. Doente? É mesmo? Não é dengue. Melhor, não, né? Se Fabi estiver nos ouvindo aí. É, não, mas não é dengue, não, né? Porque tá um problema não é sério. Dengue, não é dengue. Na região, né, vereador? A coisa parece que tá pegando. Não, mas ela já tá melhorando já. Não é dengue. Bom, então está apresentado todo mundo, bonitinho, do jeito que o Ricardo gosta, quando ele fazia o programa comigo, ele gostava de fazer essa apresentação formal, etc. E tal, mas é o seguinte, depois de começar o programa que todo mundo falou, aí eu vou indicando, vale quem quiser falar. Então eu vou dizer o seguinte, vamos começar então com o vereador, que apresentou a proposta, para ele falar um pouco o que, que é essa proposta que ele apresentou, né? E a partir daí, então, a gente só vai sinalizando e vai pedindo a prosa. Hoje não tem MSN, não tem, porque não dá. Com um monte de gente aqui, eu não vou conseguir pilotar isso. Tem MSN? Então vai. Então, qual que é? É rádio.ufscar. rádio.ufscar@hotmail.com.br. O seu microfone está aberto, então você vai e pode... .com. Ok. Então, vereador, vamos lá. Então, boa tarde. Primeiramente, boa noite. Ah, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos aqui na mesa, também aos ouvintes. É um prazer. Na verdade, essa lei, esse projeto de lei que a gente caminhou à Prefeitura Municipal, nada mais é a nossa visão de dar oportunidade aos músicos da cidade. Essa era a intenção do projeto. Ou seja, todo evento realizado em São Carlos, evento de grande porte, guardado as proporções e o segmento, é claro, né? E colocaríamos artistas locais para abrir os shows. Era essa a proposta. Enfim, uma oportunidade para o artista, o talento de São Carlos. Mas, infelizmente, o prefeito vetou, né? Alegando que não tinha nem... Mas ela chegou a entrar na votação, foi aprovada. Unanimidade. Foi aprovado. Unanimidade na Câmara. Depois alguns vereadores não entendo por que, voltaram atrás da decisão, né? Mas o intuito era esse, apenas, eu fiquei feliz no momento que é oportunidade, né? Eu acho que nós temos tantos talentos em São Carlos, uma forma de prestigiar. A alegação foi absurda, porque foi colocado que não estava previsto no orçamento um gasto como esse. É óbvio que não tinha previsão de gasto, mas a própria Secretaria, a Coordenadoria de Cultura, tem um valor. E outra, não ia implicar em tantos recursos, em dar oportunidade. Então, a minha mágoa foi essa. Então, na verdade, se tivesse que melhorar o projeto, a gente iria melhorar, mas um veto total eu achei absurdo. E aí, Ricardo, que é o presidente do conselho, que acompanhou, você acompanhou todos os processos. Foi, aliás, você que me trouxe a notícia, inclusive. Eu acompanhei uma parte do processo, né? E, na verdade, assim, além de presidente lá no conselho, eu fui eleito pela Câmara Social dos Músicos, né? Estou na cadeira da música lá dentro do conselho. E, na verdade, assim, eu fui, na verdade, tomado de surpresa por esse projeto. Não conhecia o projeto, que foi de cara, na verdade, o que nos estranhou. Né, porque existe uma cadeira dentro do Conselho Municipal de Cultura da área de música que a gente achava até que deveria ter ficado sabendo antes, no final a gente só ficou sabendo no momento... Que é uma cadeira da Câmara, um representante do Legislativo. Não, dentro do Conselho Municipal de Cultura tem uma cadeira da área de música, né, e aí ali já há um debate, né, a gente já tem ali, tem a lista, né, que inclusive foi uma lista de e-mails pelo qual a gente se comunicou para montar esse programa e divulgar ele também, que já tem alguns músicos participando, né? A gente já é um processo que ainda está no começo, tem muita coisa para acontecer, mas existe um setor minimamente articulado dos músicos na cidade, que já tem diversas pautas, né? E diversas reivindicações, transformações, inclusive de leis. Essa lei a gente não tinha mesmo nenhuma com. Não sabia de nada dessa lei. Quando a gente ficou sabendo, foi após o veto, porque aí ela chamou a atenção. E aí, só a partir daí que a gente pôde acompanhar o processo, e aí cheguei a ter contato com o projeto, e num primeiro momento eu acho que ela soube de uma forma bem positiva mesmo, como oportunidade, né? Só que eu acho que ainda tem muitos passos para a gente chegar, né? Eu acho que existem algumas de reivindicações que são pautadas pelos músicos na cidade, que talvez sejam mais urgentes, mas eu acho que principalmente o que eu achei mais complicado foi que eu identifiquei, né, também não tenho conhecimento tão aprofundado assim sobre construção de leis, mas pelo que eu vi ainda tinham muitas etapas dentro desse processo de você contratar um músico, de você caracterizar o evento como um evento de grande porte, caracterizar o que, que é um músico são carlense, porque isso já é uma questão também, o que, que é, um cara que nasceu aqui, sei, né? Eu não nasci aqui e trabalho. Isso, ou então, mas o que é um músico, e o que, que, na verdade, até uma clareza sobre o que, que é um evento de grande porte, e quem vai fiscalizar esses projetos, acho que era mais um... O problema é o seguinte, como é que você... quem determina quem contrata os músicos, né? Porque assim, que banda que abre tal show? A partir daí que começa, eu acho que uma certa subjetividade que... Não, tudo bem, mas é o seguinte, nós temos um departamento de cultura no município exatamente para isso, né? Uma coordenadoria de cultura. Exatamente, coordenadoria de cultura. No princípio, a questão, acho que o objeto, né, do projeto em si é oportunidade. Eu acho que isso nós temos que discutir. Oportunidade, que é o que a gente queria. Agora, fora, é óbvio que tem toda uma participação, né? Sim. A coordenadora de cultura, né? O departamento competente, para analisar. Ela seria quem indicaria, ter um cadastro, algo assim desse porte, eu acredito. Ah. A cidade de Barueri, por exemplo, é um artista de grande nome, que pode ser disponibilizado por um cachê. Cachê até tanto, até 50 mil reais, por exemplo. Sim. Acima disso, um evento de grande porte, por exemplo. Né? A cidade de Barueri, falam assim, mas o Roberto Carlos, um exemplo. Vai tocar na cidade. Ah, mas ele não quer que use o palco dele. Então a cidade não contrata. Então, porque já tem uma lei específica no caso. Então, porque o grande artista hoje ele já foi pequeno. Eu acho egoísmo demais. Você não vai usar a estrutura visual do show, apenas o som. E hoje nós temos recursos, vocês sabem melhor que eu, que pode, a mesa, que é compatível para usar as duas bandas tocarem lá e não tem problema. E a maioria dos artistas aceitam. Não são todos que não querem que use o palco, como foi alguém colocou, mas muitos artistas aceitam. Então, na verdade, eu acho que o objeto é a oportunidade. E depois, a secretaria competente seria quem ia ditar as regras para estabelecer de que forma mais justa seria feito essa apresentação, essa abertura. Mas houve um diálogo com a coordenadoria e com os outros para chegar nesse ponto? Só vamos nos organizar aqui. Fica com essa pergunta anotada, bonitinha, porque já tem pedido da palavra aqui, né? E antes disso, eu quero só dizer o seguinte. Aliás, eu quero até cumprimentar o vereador, inclusive falei isso para o Ricardo, um dos pontos que eu achei muito fundamental e a referência de pelo menos a pauta da música foi para a Câmara. Não, eu acho isso ótimo. Por favor, coisa que eu não vejo. Aliás, a gente está falando faz dessa tempo. Tal de lei de fomento há 200 anos, entendeu? E foi para parabéns, viu, vereador? Aliás, gostei muito dessa pauta. Vamos lá. Caju pediu a palavra, agora aqui virou Assembleia, então eu vou ser o mediador da Assembleia. Presidente. Levanta a mão, vamos lá. Caju levantou a mão. Eu acho, primeiro, muito, para usar a palavra que o vereador usou, oportunidade, né? Eu acho que a gente devia fazer nesse momento também uma oportunidade, né? E eu tenho a impressão, eu queria propor, que a oportunidade não seja a oportunidade de debater o projeto em si, que foi apresentado, que foi rejeitado, as razões da rejeição, se... Até porque eu, pessoalmente, não tenho opinião pessoal sobre o projeto, se eu sou a favor ou se eu sou contra, né? Essa questão que o Ricardo levantou, mas a questão do orçamento é necessário de ser considerado, né? Mas eu acho que o mérito, né, da sua proposta é isso que o Elvio falou, quer dizer, traz, né, para o espaço público, o espaço do legislativo, por exemplo, essa temática de que existe, por exemplo, um conjunto de pessoas trabalhando em torno, por exemplo, dos aspectos ligados à cultura, né? Entre os quais a música, né? E quando nós falamos da música, não estamos falando só daquele momento final em que alguém está assistindo um show, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Marcelo, que fabrica um pedal, tá certo? Que a gente que está assistindo o show não percebe, mas que vai fazer diferença naquilo que a gente vai escutar de quem está tocando. E o Marcelo, e que custa caro para o músico? Percebe se não funcionar, né? Percebe quando não funciona, né? Quando é bom, aí já... Quando funciona bem, ele é transparente, parece que é só um músico, e não é. E o Marcelo é de São Carlos, tem uma pequena empresa aqui em São Carlos, e como ele tem luthiers, né? Tem uma série de outras pessoas que estão... pequenos empresários, microempresários, né? Quer dizer, tem todo um complexo, toda uma cadeia produtiva, né? Que nós desconhecemos, não sabemos quantas pessoas estão empregadas, nós não sabemos quanto isso gira de renda, né? Nós não sabemos quanto da renda da cidade é transferida para isso, e eu acho que seria importante, né, a gente começar a pensar sobre isso. Por quê? Porque não só a música, mas a indústria do entretenimento de uma forma geral, né? Estamos falando, portanto, também de teatro, estamos falando, portanto, também de cinema, né? São indústrias que movimentam bilhões de dólares no mundo, entendeu? Artes visuais, principalmente. Tem estudos dizendo que o movimento entre 4% do PIB do Brasil, entendeu? Então eu acho que assim, hoje esses setores, né, são os setores tradicionais, eles se automatizam, eles poupam mão de obra, né? Se nós formos empresas na cidade, empresas grandes que fazem automóvel, que fazem motores, que fazem geladeiras, essas empresas cada vez menos precisam de gente. tá certo? Porque você tem robô, porque você tem um monte de coisa. Então, concluindo, companheiro Caju. Então, o que eu acho é o seguinte, eu queria sugerir que, assim, que a gente está, que o debate, ele é um debate, né, que passa pela legislação, né, e se essa não for a mais adequada, pode ter outra, é importante debater no conselho, essa legislação e tal, né, mas eu acho que a gente devia aproveitar esta oportunidade da conversa para poder colocar esse assunto em pauta no nosso município. Muito bem. Marcelo, o cara que faz o pedestal. Fedal. Vamos lá, Marcelo. Eu percebo que no Brasil as coisas, não só no Brasil, como no mundo todo, as coisas funcionam em torno do dinheiro. Eu queria, talvez eu tenha um dado aqui que talvez a prefeitura de São Carlos não tenha e muitos outros políticos aí não tenham. Em 2007, Estados Unidos, no setor musical, houve um investimento de 15 bilhões de dólares. Vocês têm ideia do que é isso? Sim. O Brasil, eu acho que não tem 2% disso, mas com uma tendência muito grande. O crescimento que a gente vê, basta perguntar para os músicos que vão nas feiras da música que tem todo ano em São Paulo, em outubro, e a gente percebe a quantidade de investimento estrangeiro sendo aplicado nessa feira, evidentemente a divulgação de seus produtos, e como que poderia o mercado nacional crescer com isso. Né? Basta um pouco de colaboração desses amigos nossos que estão no poder. E só para poder emendar uma outra informação, eu tive contato com muitos músicos a nível nacional, devido à empresa, e eu posso dizer, eu não sei se talvez vocês tenham essa ideia também, aqui em São Carlos nós temos músicos de qualidades absurdas mesmo. Eu posso citar aqui, só no meio sertanejo, o guitarrista do Daniel é daqui de São Carlos. O guitarrista do Rudy Robson é daqui de São Carlos. O do... não é Chitão de Choral. Vitor e Léo, José Antônio, Christian Ralph, é o César Bota, que é daqui de São Carlos. Do Cidade Negra. Exatamente. É o Sérgio. Serginho. Era daqui de São Carlos. O Sérgio do Mutantes também vive aqui em São Carlos. César, a Priscila Brigante daqui. Se a gente for começar a falar aqui, a gente vai achar muita gente. Só por aí, eu não sei se existe um dado aqui referente a vocês, da quantidade de banda que existe aqui, a quantidade de música que existe aqui. Tem isso. Não tem isso muito bem sistematizado. Mapeado assim, detalhadamente, não. Seria... A gente tem um levantamento, mas que ele ainda foi meio inicial ainda. Vereador, tem isso? Não. Não chegou na Câmara? Não. Só uma questão, você fala da música especificamente, dos 15 bilhões de dólares, sim, né? Investimento em 2007. Logo que a gente chegou no Ministério, o primeiro relatório que a gente recebeu, né? Todo mundo ali, o pessoal que tinha que fazer. Só para você ter uma ideia, a indústria do entretenimento, que entra cinema, entre todas essas coisas e tal, é a segunda do mundo e só perde para as armas. Exato, para você ter uma ideia, só perde para a indústria bélica nos Estados Unidos e no mundo, se pensar que é a economia mais avançada nesse sentido. Então, quer dizer, falta. O Caju levantou uma bola aqui, que eu acho que tem que, tanto os demais, enfim, fazer, ter um mapa claro do que é isso, né? Para a gente poder começar a andar. Mas o senhor tinha pedido a palavra antes, eu tinha cortado. Na verdade, assim, só eu queria concordar com o Caju, na verdade, realmente é um momento super propício, assim, muito legal que a gente conseguiu ter representações bem diversas, né, da cadeia produtiva da música. Isso é muito legal mesmo, e eu acho que é um debate que o principal dele é isso, né? Eu acho que a gente teve num momento de crescimentos, por exemplo, a gente tem uma empresa de pedais em São Carlos que cresceu, que tem uma representatividade no mercado. A gente tem músicos, né? A gente tem um desenvolvimento de pesquisa dentro da universidade, né? A gente tem uma ação de gestão pública, que é a criação de um conselho e que a música também tem um espaço. Então eu acho que existe, né, um cenário muito positivo. Agora eu acho que tem um passo, que é o passo que a gente vem acho que estamos aqui fazendo e que eu acho que vem que é o principal do momento, que é simplesmente conectar esses pontos. Uhum. Né? Eles precisam criar um que a gente gosta de chamar é um ciclo virtuoso, né? Onde as coisas, a informação e as ações, elas consigam girar, né? E construir uma articulação para essa transformação. E aí que eu acho que realmente o poder público e tem sim um papel de catalisador dentro disso, né? De a sociedade civil que está organizada em todos esses atores estão fazendo as coisas. Aí o poder público ele entra como catalisador. E aí o legislativo tem uma função que é crucial também, né? Que ele entra, e é por isso que é realmente muito importante esse momento de se discutir música dentro do legislativo e discutir cultura de uma forma mais abrangente. Porque uma lei, né, uma dotação orçamentária, seja o que for, ela é muito transformadora do cenário, né, uma açãozinha ali, ela vai fortalecer todo esse ciclo. Então acho que as ações que a gente deve buscar, né, que a gente pode estar fazendo aqui, que pode, deve continuar, é conversas onde essas ações transformadoras venham, mas aí venham realmente para girar e de forma né, articulada, e que aí ela vai transformar muito mais, né, o cenário que está posto. Bom, eu e o Ricardo, a gente briga isso há um bom tempo, né? Eu acredito que não é a prefeitura o eixo, a pauta da sociedade civil não é via prefeitura. Não. A pauta da sociedade civil é a Câmara Municipal, né? Por isso que eu falo, o vereador trouxe esse debate, tem que incrementar e quem sabe a gente sai daqui com uma proposta mais, até mais adiantada, né? Mas o vereador pediu a palavra e, por favor, senhor. Eu só vou. Felipe, depois, na sequência. Felipe, só para. O Caju foi feliz em colocar. Eu faço mestrado aqui na Universidade Federal em Ciência Política, né? Estudo política há muito tempo. E eu não me recordo, nesses últimos 15 anos, o tema música na Câmara Municipal. Eu acho que é interessante que se coloque isso. Eu coloquei desde o início do meu mandato, eu posso errar, mas vou errar por tentar. Não vou errar por me omitir. Com certeza. Isso nunca, né? E, então, eu acho que o tema música é fantástico. Eu tenho uma instituição que eu trabalho há 15 anos, cuida de crianças carentes. Nós temos hoje 150 crianças carentes. Nem sonhava em entrar na política, já fazia esse trabalho social. E a música transformou meninos que tinham um futuro propício à marginalidade. Foi a música que transformou na nossa entidade. Eu tenho um respeito com a música muito grande. Quando eu falo música, eu tenho um respeito e quero que a coisa ande para o lado bom. Agora, é óbvio que tem falhas. Por exemplo, o Ricardo tem a cadeira no conselho, nem está sabendo. Não chegou a notícia. Então, nem sabe. Quer dizer, falta informação. Né? Então, se o projeto é ruim, mas pelo menos levantou algo, vamos se unir. Perfeito. E tentar, sim, melhorar, com na verdade. Certeza. Agora, de uma forma brusca, falar, não, então acho que devia reunir, que faça um debate público, uma audiência pública, vamos tentar fazer o melhor. Agora, o respeito que eu tenho com a música e com os músicos, apesar de gostar e só ouvir, não tocar nenhum instrumento, mas ser apaixonado pela música, porque eu sei o poder de transformação que ela tem, eu acho que é um tema que não pode ficar fora do debate. Com certeza. Então, na ideia inicial, seria uma coisa mais ampla. Mas como a gente quis fazer algo mais imediato, foi aí que a gente propôs o projeto. Bom, só para vocês terem uma ideia da desimportância da arte em relação à Câmara, para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhei na Funarte, eu muitas vezes recebi congratulações de vereadores. Aliás, é muito legal você receber ao coordenador da FUNAI. Então eu recebia, é sério, eu recebia dizendo que estava muito feliz pela minha posição. Talvez a relação do tamoio, né? Algum índio e tal aí, congratulando pela FUNAI. Só para você não faz a mínima ideia do que é a Fundação Nacional de Arte, do que é o Ministério da Cultura. Quer dizer, então, tem vereador que, ou algum legislador, não sabe nem onde está, nem por que está. Exatamente. E aí, Felipe? A Gabriela já falou. A Gabriela, desculpa. Alice, ela é a Gabriela, irmã, né? A Alice já falou bastante, e o senhor? Tá falando aqui. Vai lá. Então, eu tô ouvindo bastante aqui o que vocês estão falando, e você falou da gente sair daqui, você é Elvio, né? Isso. O pessoal não tá te vendo. Sair daqui com algo a mais, né? Com uma proposta, sim, mais interessante e tal. E eu acho que esse é o ponto, assim, discutir quais são as necessidades de cada setor, né? De cada um que trabalha com a música, assim. É porque cada um tem uma perspectiva diferente, né? Os músicos, eles têm uma visão diferente dos produtores, que tem uma visão diferente dos empresários, que tem uma visão diferente dos ouvintes. E cada um deles tem uma necessidade. Eu acho que atingir essas necessidades pode ser um ponto de partida. Discutir as necessidades e saber para onde a gente caminhar. Porque senão, o que vai acontecer? Um vai puxar para um lado, outro vai puxar para o outro. Sim. E alguém sempre vai ficar descontente. Né? Então, quando a gente abre a pauta e discute de uma forma mais abrangente, procura ouvir os outros, procura entender a necessidade do outro, a gente talvez procure um caminho que seja melhor para todos, né? Eu achei que o projeto de lei é um projeto bastante interessante, embora eu não concorde, né, na obrigatoriedade de se contratar uma banda local em todos os shows, mas eu acho que dá oportunidade dos músicos locais de se apresentarem na cidade, pagando para isso, eu Sim. acho que isso é fundamental. Tem que aí ter. Aí é um bom começo. E tem que ter e tem que pagar também para os músicos da cidade, entendeu? Acho que os músicos, eles têm que ter esse respeito da própria cidade, assim. Ser valorizado na cidade, para criar um movimento dentro da cidade, fortalecer o movimento dentro da cidade, para que eles saiam daqui com algo a mais, com uma base já, né? E outra, acho que não só os músicos, mas os locais de apresentação, eles têm que ser variados, né? A gente, na minha opinião, tem vários locais aqui na cidade que não são bem aproveitados, como poderiam ser parques que dizem que são parques, mas aquele parque da Chaminé lá, até o trator que passou em cima das árvores lá, tá lá o caminho dele até hoje, já faz mais de mês e a árvore não foi replantada, né? Então o parque está muito longe de ser um parque, até porque eu morei 2 anos em Curitiba, então eu vivi uma realidade diferente. É outro, né? Universo. É outro universo. Lá é um parque mesmo, de verdade. Tem várias árvores, tem caminho para as pessoas andarem, né? Tem uma estrutura, tem gente cuidando do espaço. Os músicos lá são extremamente valorizados. Tem edital, 300 mil editais para os músicos se apresentarem nos parques, se apresentarem dentro das escolas municipais, se apresentarem em shows mesmo na praça, com palco montado e tudo pago. E a vida lá de músico é muito diferente. É uma realidade diferente. E não só de músico, mas nas artes em geral, né? Então eu acredito que esse projeto, ele tem esse lado bom quando dizem oportunidade. Agora, não necessariamente obrigar o contratante, o produtor, a contratar um músico da cidade quando for trazer alguém de fora. Tá. Mas dá oportunidade para o músico de ter espaço para se apresentar. Sim, senhoro. Isso é um pequeno detalhe, tão pequeno de nós dois, do projeto que tem que ampliar, né? Agora, Alex, o que você está achando dessa prosa toda? Faz favor, chega na roda. O que, que você que acompanha o vereador, acompanha você mesmo, Júlio? Principalmente no almoço, né, gente? Você que acompanha, Alex, fala, quais as suas... E aí, o que você acha dessa prosa toda? Você que foi o cara que... pelo menos acompanhou todo o processo, acho que deve ter sido o cara que foi falar com os músicos e tudo mais, não só o vereador, mas você, e aí? A gente conversou bastante com os músicos, entrou em contato, ficamos chateados com o veto total, porque igual ele mesmo não sabia, ele faz parte lá da coordenadoria, não estava tendo ciência do que estava acontecendo, então que às vezes a gente tivesse conversado mais, talvez, igual que a gente está fazendo aqui agora, um debate se tivesse feito, poderia ter melhorado e não ter vetado total o projeto, que eu acho que não... pelo o motivo que eles alegaram, o veto que não bateu, de melhorar, entendeu? Né? Tá aí, fala, Ricardo. Não, só queria perguntar mesmo, só esclarecer que eu sou da coordenadoria, né? Mas você é o presidente do conselho. O papel do conselho não é definir políticas públicas e definir o plano de ação, não é isso, não. Mas não da coordenadoria. Política pública da cidade, é isso. Por isso que eu estou conversando nesse aspecto. Isso, mas não da prefeitura. Mas, por exemplo, essa relação que você falou, não fui avisado pela Câmara, etc. etc e tal, essa aproximação junto à Câmara é fundamental. Não estou reclamando que eu não fui avisado, né? Eu tô explicando, né, que existe uma dificuldade ainda do fluxo de informação para a gente conseguir visualizar essa articulação desses diversos atores que estão postos. Então existe um dos pontos, existe uma questão de discussão de política pública, que é o conselho, e que está muito conectada com o legislativo, né? Pela primeira vez no conselho a gente tem um membro atuante do legislativo, né? A gente tem hoje um membro que é mais atuante lá. Não, que na verdade é um outro assessor, que é o Alex Kelly, que está lá agora como representante, e o Aldo, que também tem programa aqui na rádio, é suplente lá também. Eles estão participando dos debates. Agora a gente, inclusive, quer pautar cada vez mais o legislativo lá dentro, para a gente poder levar uma reivindicação mais clara para os vereadores. Agora, a minha pergunta que eu ia perguntar, né, para o vereador, para vocês verem, quer dizer, o diálogo com os músicos, vocês se encontraram, qual foi o tipo de demanda que veio desses músicos e quais músicos foram que vocês conseguiram ter mais contato? Tem algum cenário musical mais forte que vocês encontraram? Antes da tua resposta, vereador, eu queria perguntar se o vereador já foi alguma vez convidado a conversar nos encontros, como chama? Os encontros, conferências de cultura? Não. Vocês fazem reuniões periódicas das conferências? Tem reunião do conselho. Tem reunião do conselho. O vereador já participou de alguma reunião do conselho? Algum vereador já participou? É, talvez eu acho que essa a falta de comunicação, né? É. Eu não poder, mas eu nunca fui convidado, não. Iria com o maior prazer. Então já está intimado aqui, mas... Ricardo, é isso? É, a Câmara tem uma cadeira, né? Oficialmente, tem uma cadeira, é isso que eu estou dizendo. Mas seria legal os vereadores. A reunião é sempre a mesma, qualquer pessoa pode fazer. Só que a agenda, né? A gente não sabe da agenda. Tá. Né? Próxima. A agenda ela tem um e-mail comum também. Tem um site. Bem, tá, as reuniões estão sendo toda mas última segunda-feira então do mês. Então a próxima, última segunda-feira do mês é segunda-feira agora. Não, já foi. Então nós vamos, Alex, anota aí. Última segunda-feira do mês, aonde? Porque aí já exatamente, lá, aonde que é isso? Elas estão aqui em várias informações ainda. Mas bem, elas estão sendo todas no auditório da Estação Cultura. Última segunda-feira do mês. É como botar o copo de água na frente do rádio, na hora da Ave Maria, é ir lá conversar. Isso, às 6h30, 6h30 da tarde para dar a resposta. 18h30. Pergunta sobre. É, nós tivemos até contato com os músicos, até que meio que limitado pelo grande número de músicos que é na cidade, né? Acho que poderia ter feito melhor isso, né? Até com os empresários da área, né? Enfim, políticas públicas do setor relacionado à música. Talvez tenha tido essa pendência de não ter conversado com mais músicos ainda, mas na verdade quando você coloca um projeto, tem projeto que tramita por um ano até, né? Então eu acho que faltou até muito debate no projeto. Ele foi e tal, mas aí ele pode ser melhorado pela prefeitura, que tem uma coordenadoria de cultura voltada, conhece todo o assunto, né? Não, vamos implantar, pera um pouquinho. O projeto é bom, tá? O que é bom? O que vai dar oportunidade? Mas de que forma? Vai ser valorizado? Ah, tá, não, ô, Júlio, vamos melhorar isso. Sabe, isso aí, independente de bandeira política, não é isso não. Nunca levantei bandeira nenhuma, porque não há necessidade disso. A bandeira é do músico, no momento, dos músicos. Então podia ter um negócio, um debate maior, a coordenadoria vir e falar assim, olha... Os músicos preferem que seja discutido isso. Os empresários, olha, podia implantar mais, né? A mágoa foi essa, em relação a não ter discutido. Né? Foi uma coisa muito arbitrária. Eu acho que precisava mais debate antes de podar, assim, tão bruscamente. Murilo quer falar, Murilo. Tá doido pra falar. Não, fala. Na verdade, eu vim convidado para esse debate, para debater um pouco da música em São Carlos. E achei que fui informado aqui também que existia já esse projeto de lei do vereador, foi negado inclusive, mas ele começa bem quando ele traz para o cenário o músico profissional, vamos tocar, né? Vamos pôr esses músicos para tocar, vamos exibir esse músico de São Carlos para a população de São Carlos, mas eu acho que talvez a ferramenta não seja a melhor, que seja essa de você colocar o músico de São Carlos junto com o profissional que vem de fora, né? Bem, se eu sou músico de São Carlos e vou tocar na cidade do outro, eu também serei obrigado lá. Eu fico pensando se eu fosse obrigado a ter que dividir meu palco também com outro músico e tal, enfim, né? Há divergências nesse sentido aí. Eu acho então que a gente tem que virar a discussão, né, de pôr o músico no palco, quais são os palcos de São Carlos? Onde é que estão esses palcos? A gente tem um teatro municipal, que tem um anexo, que é um teatro de arena. A gente tem teatros aí na UFSCar, teatro Centro Cultural na USP, enfim. Tem um levantamento dos equipamentos da cidade, se alguém sabe. Esses isso, equipamentos, né? Culturais tem, aí tem muito. São importantes para a gente ativar isso, né? Eu acho que a cidade tem equipamentos. Enfim, a cidade tem músicos. O que está faltando para juntar o queijo com a faca, né? Então a gente. Faltando precisa... a vaca. Talvez. Talvez falte a vaca que dá o leite. Né? Então a gente precisa começar a pensar nisso, que é basicamente você o quê? Começar a pensar em formação de mercado local de música. Né? Para sertanejo, para samba, para jazz, para instrumental, para, enfim, para dança, para o que for, entendeu? Que aí você começa a integrar a profissão de músico, ou seja, o fazer musical, que é o empresário, que é o músico, que é o cara que faz a luz, o cara que aluga o som, você começa a integrar isso com o cenário cultural da cidade, começa a usar isso. Enfim, as pessoas começam a trabalhar. Antes de eu fazer uma cobrança, Marcelo, cobrança não, porque a gente não faz cobrança no ar, a gente faz intimação, né? Quero saber depois, Marcelo, né, do Ricardo pediu a palavra. Eu quero saber do Marcelo quantas vezes ele foi na Câmara, ver uma sessão da Câmara, e quantas vezes ele participou da reunião do Conselho, é isso? Da segunda-feira, etc. e tal. E depois o Caju, né, já adiantando a conversa, falar um pouco pra gente o que, que é essa cadeia produtiva da música. Porque se for entender rápido, cadeia é onde fica um preso. Produtiva, ou seja, os presos fazendo o instrumento, né? Cadeia produtiva da música. Então depois você vai falar um pouco sobre isso. Ricardo, então depois você fala e aí a gente vem com o Caju. Vai lá, Ricardo. Isso. O que eu ia colocar é, assim, vendo assim, as falas de todos, assim, eu acho que é o ponto que a gente está, que é de conversar, né, e de das pessoas saberem mais mesmo. Porque aí cada ação de cada um também fica mais compreendida dentro dessa cadeia aí, que eu não posso falar mais, mas dentro de. Porque sabendo qual que é a visão que o músico tem, né, do produtor. Qual que é a visão que o produtor tem do músico? Porque isso eu acho que é uma coisa que ainda tem muito a crescer, assim, para entender qual que é o tipo de ação, qual que é o tipo de estratégia, qual que é o tipo de visualização desse mercado que cada um desses agentes tem. Eu acho que esse é um passo que ainda está muito necessário agora, porque senão você a gente fica porque fica um criticando o outro. Bom, aliás, depois o Júlio, quando o Júlio está falando aqui, mas ele também é músico, né? O Júlio tem um programa, inclusive, de música na TV, né? Ele vai falar também um pouco depois para a gente assistir. É obrigado a assistir depois também, né? Que nem o Cirilo está ouvindo a gente lá agora. Marcelo, quantas sessões você foi na Câmara nos últimos tempos? Nenhuma. Qual foi a última que você lembra? Nunca fui. Não tive a primeira. É absurdo, mas é sério. Mas ele mesmo comentou que nos últimos 15 anos nunca se ouviu falar na palavra música lá dentro, né? A não ser que for para aumentar o rádio ou abaixar, que não sei se isso tem lá dentro. E a relação com o Conselho? Você que é empresário, que tem toda essa informação... O interesse do músico é um interesse meu. Aliás, antes de eu ser qualquer outra coisa, eu sou músico. Quase que hoje eu te destituí, né? Eu te apresentei como ex-músico. Mas depois você me colocou no lugar de volta, não tem problema. Eu vejo que é possível fazer muita coisa. Existiu já faz um bom tempo aqui no Brasil, o Sindicato dos Músicos, que, antes de mais nada, pelo que eu entendo, era para unir, né, defender os interesses dos músicos. Sim. E era justamente o contrário que eles faziam. E graças a Deus, ano passado, pelo menos o estado de São Paulo teve, conseguimos, né, a liberação de não haver necessidade de apresentar carteira, da pagar carteira por isso, e nunca tivemos benefício nenhum com isso, absolutamente nenhum. Tem lá, aquilo foi para arrecadar dinheiro, no meu modo de entender. Eu vejo também que poderíamos, já que temos aqui várias, criarmos, então, ou participar dessa reunião lá, ou criarmos reuniões, para, como foi falado antes, para ver o interesse, principalmente, dos músicos. Então, é muito importante isso. Eu fico, às vezes, imaginando como é que seria o mundo sem música. Não ia existir rádio, não ia existir, né, uma série de coisas, né, que eu não vejo sentido nós vivermos nesse planeta sem música. Então é muito importante a valorização disso. Aliás, eu gostaria de emendar. Eu estou, como outras pessoas, eu estou assistindo as Olimpíadas lá do Canadá. E a gente... Vancouver. Isso. E a gente percebe que aquele pessoal que lá está teve que estudar muito, teve que treinar muito para chegar ali. Mas a gente vê também que houve lá atrás, nas escolas, houve uma iniciativa para começar com tudo isso. Eu fico pensando, será que não poderíamos, já que o ano que vem vai ser obrigado o curso de música na escola, né? Vai ter a matéria música, que pudesse criar, quer ver uma ideia? Porque não se faz bandas em escolas e cria-se um campeonato municipal. Uma Olimpíada de Música? Uma Olimpíada de Música, para incentivar, mas todos os segmentos, não só um, tem que ser tudo. Relacionado à orquestra, relacionado ao popular, de todas as formas. Isso seria, eu acho. Assim que... como tem a Olimpíada de Física, a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Música. Por que também, não? Tá? Por que não? Está aí uma proposta. Como é que seria isso daqui a 10 anos? O projeto, quando foi apresentado esse projeto-lei pelos músicos, o pessoal da Câmara Setorial de Música, todo mundo achava que era viagem, está aí aprovado. Agora, é perigoso, né? Porque tudo que é obrigatório às vezes dói. Né? Com certeza. Meu companheiro Caju, cadeia produtiva de música. O que é uma cadeia produtiva de música? Segundo a minha mãe, é isso mesmo. É onde os presos fazem violão. É, pode ser isso, mas não é só isso, né? Porque primeiro que o violão, para ser feito, precisou de um monte de coisa que está fora dali, né? É. Segundo que o depois de feito, ele vai seguir um caminho que também está fora dali, né? Então, na verdade, a sua mãe está falando de um elo da cadeia. Ela não chegou a fazer o mestrado, ela só fez a primeira série do primeiro ano. Então, o que que é o cara? É a ideia de que, por exemplo, você tem um conjunto de... Quando a gente está, por exemplo, assistindo, escutando um show, né? Por exemplo, tem um microfone que alguém fez, tem um pedal que alguém fez, tem instrumentos que foram feitos em lugares distintos, tem acessórios como cordas, né, que também como captadores que foram feitos. E muitos desses instrumentos, eles têm, por exemplo, um conteúdo tecnológico muito elevado. Você pegar um captador, por exemplo, né, que é uma massa, né, cerâmica e tal... É um negócio complicado para fazer, é muito conhecimento. Nós estamos falando de uma indústria também que tem muito conhecimento, né? Por exemplo, o Felipe sempre fala de corda de baixo, que as cordas nacionais, elas desafinam mais rapidamente do que as cordas estrangeiras, né? Provavelmente por conta do conteúdo, né, daquele metal que foi feito, provavelmente por conta do processo de fabricação, do alívio de tensões. Então, o que que acontece? A gente tem um conjunto de eventos que vai, por exemplo, a indústria. Amanhã, inclusive, um aluno, o Sven, à tarde, vai defender a dissertação dele sobre a indústria de instrumentos musicais no estado de São Paulo. 2 horas na engenharia de produção, todos estejam convidados. Na Universidade Federal de São Carlos, não confundam. Isso, então o que acontece? Você tem lá a indústria de instrumentos musicais, é uma parte da cadeia produtiva da música. Assim como a indústria de equipamentos de sons, é uma parte da cadeia produtiva da música. Assim como, por exemplo, a indústria fonográfica, é uma parte da cadeia produtiva da música. Assim como a indústria de shows, é uma parte da cadeia produtiva da música. Assim como os CDs, os MP3, e mesmo toda essa tecnologia atual de baixar a música pela internet, é uma parte da cadeia produtiva da música. Então é um complexo de atividades que só se desenvolvem porque existe música, né? E você tem toda a razão, acho que se não existisse música, né, nosso mundo seria muito, muito, muito sem graça, né? O Correuter disse que se não tivesse música, a gente fazia um som do silêncio, né? Então já imaginar que... Bom, é o seguinte, Júlio, aliás, todo mundo que está ouvindo aí, né, umas intervenções assim, a gente não tem Bob McFerrin, mas a gente tem Alice, que está fazendo umas, né, umas entradas aí. Mas diz uma coisa, e aí, Alice, oi, tudo bem? Bom, Júlio, o Marcelo não vai na Câmara. Ele nem quer saber da Câmara, né? Tô sacanando, né, Marcelo? Não só o Marcelo, como eu também, enfim. As pessoas, aliás, eu não vou porque minha mulher não deixa, né? Quando ela deixa, às vezes eu até vou ver a sessão, gosto muito de ver uma sessão, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não, né? Fica aquela coisa de nobre, desgraçado, né? Não sei o que, dessa, sabe? Enfim. Então, uma coisa que é muito complicada, que é assim, o espaço, como eu estou dizendo aqui, essa defesa, o Ricardo já acha que é uma intervenção, isso da minha prosa com ele, uma intervenção política, ela passa também pelo executivo, acho que assim, é 10% no executivo e 90% na Câmara Municipal, né? O que que afasta tanto esse público? Os músicos diminuindo na Câmara, enfim, o que acontece isso? Por que que não dá essa vontade de ir como se fosse ver uma... Por que não há articulação? O que que é? Muito fácil responder. É o mensalão do Zé Dirceu, o panetone do DEM, e isso vai queimando. A população vai se desgastando. Hoje, político é sinônimo de bandido, ladrão. É, e é isso que acontece. Mas mesmo assim, eu sempre coloco, o primeiro mandato meu, mas nesse primeiro ano, o projeto mais importante que eu acho, que eu penso que foi aprovado de minha autoria, a alteração do horário das sessões. Passando das 3 da tarde, que é as 3 da tarde, para as 18h30. De segunda-feira? Terça-feira. Terça-feira. Então, terça-feira. Toda terça-feira. Saiu das 3 da tarde para as 18h30. Qual que era o objetivo? Levar a população. Quando a população se conscientizar que ela participando, ela consegue resolver, porque eu não vi um projeto sequer que, quando tem a pressão popular, não tenha sido aprovado. Sim. Então falta organização também da comunidade. E você sabe que às vezes eu discuto, a pessoa, quantas vezes você foi na sessão? Não precisa ir toda terça, mas tem que participar. Aliás, tem uma proposta de cartão, eu vi uma conversa hoje, acho que eu vi no Juquito, o pessoal de manhã falando que tem uma proposta que é de bater o cartão, o vereador bater o cartão, ou o assessor, uma coisa assim. Na verdade, a proposta é cargo de confiança, depois o vereador falou também que o vereador tem que... porque vereador, não, hoje, juridicamente, não é profissão. Então, Acho ainda que, bem. Acho que não cabe isso, né? Ainda bem. E não ainda cabe bem. O cartão, não, mas pra mim tanto faz. Se tiver que fazer, vamos mas fazer. É verdade isso mesmo? Tem essa proposta? Tem uma proposta lá. A proposta foi colocada, entrou com essa proposta em janeiro do fevereiro do ano passado, né? Do vereador. E só que até agora não foi pra plenário, não entendo por quê. Enfim. Mas eu acho que é muita demagogia também, sabe? A gente vai ficando com o saco cheio, a população fica também. Se a gente fica com o saco cheio lá, muita demagogia, muita coisa, a população fica do mesmo jeito. Agora, há possibilidade, por exemplo, o Ricardo está falando que toda segunda-feira, última segunda-feira do mês, tem o encontro do Conselho Municipal de Cultura. Há possibilidade de uma articulação também, aí já até uma provocativa, né? No sentido de que tem algumas questões temáticas, por exemplo, acontecer dentro da Câmara Municipal, por exemplo, como essa proposta, né? De levar uma discussão dessa, por exemplo, uma defesa de tese sobre cadeia produtiva dentro da Câmara Municipal de São Carlos, enfim, que você consiga aproximar. Há essa possibilidade? Não só pode, como deve ser feito, né? Tudo que envolve a comunidade tem que ser colocado na discussão na Câmara Municipal, né? Se há esse espaço de debate, tem que fazer assim. Vamos fazer audiências públicas para ver o que é melhor, né? Para os músicos, para os empresários, enfim. Tem sim e tem que ser feito. Eu questiono muito, estou sempre pegando no pé. Eu vejo audiências públicas que às vezes tem um ou dois vereadores. Então, sabe, nós temos que dar o exemplo. Eu sempre pego com o pé. Né? Eu estou aqui 4 anos, não sei nem se sou candidato, não tenho, nem sei mais, né? Porque a gente vai vendo algumas coisas, a gente vai ficando desmotivado até. É. Jeito tem. Falo para todo mundo na rua quando me pergunta, pô, Júlio, jeito tem. A população tem que participar e ver quem é quem. Né? E lá sim, através do voto. Quando o vereador te mandou te ofereceu esse certificado lá. Então, enfim, congratulações. Nós temos, quem elege os representantes é a população. Então ela tem que escolher melhor. Eu, na minha campanha toda, eu coloquei sempre assim, olha pessoal. Em algum comício, enfim, eu falava, você nem precisa votar em mim, sempre falei isso, falei até na televisão. É óbvio que eu preciso do voto, mas vota em quem você acredita, quem você confia. Porque depois é você assinar um aval para uma pessoa que você não confia, não adianta, né? Bom, é o seguinte, faltou aqui hoje nessa prosa um representante dos bares e dos espaços onde os músicos tocam. A gente divulgou, falou, inclusive tentamos fazer contato aí, nós não conseguimos. Mas Filipoca, porque é um aluno, ex-aluno da OCA, né? Filipoca. Então, falando, depois eu quero que alguém aí se proponha a falar um pouco sobre Ordem dos Músicos do Brasil. Alguém tocou, né, no assunto aí também, né? Então o Ricardo já levantou a mão. Fala um pouco. Mas antes disso, Felipe, é o seguinte, essa história da lei, que aliás eu sou um dos culpados, inclusive, por essa história da aprovação, né? Uhum. A obrigatoriedade do ensino da música, do ensino do teatro, a obrigatoriedade do ensino a partir de... É muito complicado, estou falando da minha posição pessoal, não é nada. Porque na verdade é isso que eu falei brincando, assim, aquilo que é obrigatório dói. E às vezes eu prefiro, por exemplo, que meu filho não tenha esse tipo de aula de música que a gente acaba vendo que é aquele cara que vai lá para fazer 40 minutos de aula, enfim. Sei que vai ter gente me dar tiro a hora que eu sair de fora, né? Mas assim, não estou afim disso. Eu acho que a música tem que ter não só a música, a história, a geografia, etc. Tem que ter outro tratamento. Aliás, precisa repensar as escolas. Pelo amor de Deus, todas as escolas da cidade, repensem. Vamos fazer uma coisa diferente. Mas enfim, fala um pouco sobre isso. Essa necessidade, ou seja, essa obrigatoriedade de se ter aula de música. Tá. Aqui no curso da UFSCar é curso de educação musical. Curso de música. Musical, curso de música. E é um curso que estuda justamente a aula de música nas escolas, resumindo, né? O ensino da música para quem não é músico, teoricamente, resumindo, assim, resumidamente falando. E é justamente esse ponto que você está tocando, o ensino da música numa escola comum, né? Uma escola normal. Você não concorda porque você acha que pode ser que vire qualquer tipo de aula, uma aula... Pode ser que vire, minha mãe dizia, eu sou uma mulher, citando minha mãe pra caramba hoje. Aliás, mãe, um beijo, dona Nica, saudade do ser, aliás, deu um susto na gente, mas tá forte. Mas eu tô pelo seguinte, cara, o que que eu dei aula, inclusive pra você, há 20 anos. Qual é a proposta, né, pra música? Qual é a proposta? Exatamente. Qual é, assim, não adianta você ter obrigatoriedade. Lá dentro do curso, o que eu posso perceber, sendo eu sou um aluno do curso, é que existe uma discussão... não sei se tão ampla assim, porque são os cabeças da educação musical no Brasil que discutem isso, né? Em relação às propostas para se fazerem dentro das escolas. Se tem que ser uma coisa unificada, se tem que ser uma coisa de cada professor, enfim. Mas alguns professores de música, que estudiosos da educação musical, são contra também colocarem a música nas escolas. Eu, a minha opinião é a favor. Eu acho que tem que ter a música na escola. E eu acho que assim, o professor, o músico, quando qualificado, ele tem condições, né, de despertar o gosto da música nas pessoas, né? E acho que a função da música dentro da escola não vai além do que despertar uma consciência musical nas pessoas, né? Se a pessoa vai virar um músico dali pra frente, sim, depende muito dela, mas despertar, dar a possibilidade dela ouvir música e ouvir músicas variadas, né? E ouvir enfim, ter a possibilidade dela conhecer o que ela não conheceria normalmente, né, se ela só escutasse o rádio convencional que o pai dela escuta, independente de qual rádio seja, né, abrir esse leque para a criança, acho que já é um passo enorme. Muito, né, bem. Para um futuro país musical. Ok, companheiro. Mas é o seguinte, falta. Aliás, esse programa, quando dizem que é muito bom, porque ele vai atenção. Marcelo pediu a palavra, mas é o seguinte: nós temos os últimos 10 minutos, o Ricardo pediu a palavra, Marcelo pediu a palavra. A partir de agora, você vê como que é um programa articulado, viu, vereador? Aqui a coisa não é partido político, mas a gente faz uma questão de... A partir de agora, vocês vão caminhar a fala de vocês no sentido de sair, até o final desse programa, uma proposta concreta da que a gente possa encaminhar essa discussão. Ricardo, na sequência, Marcelo. Rapidamente falando da OMB, é engraçado, a gente estava... o Festival Contato, que a gente faz aqui em São Carlos, também faz parte da Associação Brasileira de Festivais Independentes, a Abrafim, e que é bem representativa, festivais no Brasil inteiro, e lá, essa semana mesmo, surgiu uma discussão sobre a OMB, né, de como os músicos já estão botando isso na pauta, e está cada vez mais surgindo mais liminares parecidas com a que existe aqui em São Carlos. Acabou de ser aprovada uma no estado do Mato Grosso, né? Então acho que a tendência aí é dessa pauta esquentar cada vez mais mesmo, para a gente talvez chegar numa lei federal, talvez. A OMB... Já houve um debate muito quente na MTV, eu não sei se vocês acompanharam, com o presidente atual, sim, da OMB, que é uma peça rara, enfim. Atual não. Atual há 30 anos. Então. Atual de uma atualidade. Mas é que antiga. Mudou a diretoria dele. Ele mudou a diretoria. É? Quantos anos, Santana? Não, ele mudou. Ah, mudou agora. Mudou a diretoria, exatamente. Então foi ontem. Não, foi tá, mais um ano, tá, mais ou menos. Essa diretoria nova ainda não sabe muito bem o que fazer com essa OMB, porque na verdade a OMB é um defunto vivo, né? Ela na prática, hoje, ela não faz nada. Nada além de sua atitude fiscalizatória, que na verdade é a mínima das atribuições da OMB, que deveria ser a de proporcionar ao músico o que um sindicato proporciona, que é na verdade a defesa dos direitos trabalhistas, enfim, uma série de condições de trabalho e tal, que um sindicato teria condições de fornecer muito melhor do que a OMB, né? A OAB, por exemplo, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, né, ela fiscaliza a atividade do advogado, porque um advogado, se ele erra num processo, ele ferra uma família, ele causa um estrago mortal. Agora, um músico que desafina num bar, né? Enfim, ia ser complicado. Então a MB só precisa ser vista nesse ponto, na verdade. Okay. Parar de fiscalizar e ir pro outro se lado. Se cuida, o MB, que o Murilo está bravo. Vamos lá. Deixa eu só concluir, na verdade. Você tem que eu não propus. Então vai. Eu acho que a gente tem que preparar urgentemente um encontro municipal da música. Posso fazer uma proposta? Então, a gente tem cada hora um desses setores se apresenta, fala dentro da Câmara Municipal. Pode ser. Fechado dentro da Câmara Municipal. Pode ser, perfeito. Fechou, vereador? Estou parecendo o presidente da Câmara agora, né? O nobre vereador concorda com essa proposta? Marcelo. Finalmente eu vou conhecer a Câmara. Exatamente. Vai, Marcelo. Você tem um segundo. Obrigado pela participação. Vai lá, vamos lá. Não, é só para confirmar o que o Felipe foi. Aliás, eu pedi a palavra naquele momento, né? Foram vários. Quando você coloca, não como obrigatoriedade, mas você puxa o assunto música como matéria na escola, você desperta o interesse de alguns, não de todos. Foi o que ele falou. Ninguém vai sair músico de lá. Só que é uma coisa muito importante. A pessoa passa a ter crítica musical, e que nesse país é muito... muito pequeno, quase nada. Muito bem, então uma proposta de encontro na Câmara Municipal, quando a data, imediatamente, a próxima reunião do Conselho é? Na última semana de março. Quando que é? Última semana de março, segunda-feira, Alex, assessor 29. Nosso para assuntos aleatórios aqui. Caju, suas despedidas, porque já entramos nos últimos 5 minutos. E, quer dizer, despedida de hoje, mas que nós vamos continuar a prosa. Eu acho que foi esse... Essa iniciativa foi bastante legal, né? Eu queria deixar outros pontos que nós não vamos poder conversar aqui, mas que eu acho que são importantes, né? Eu acho que é necessário se caminhar na direção de se constituir um espaço econômico, né, de trocas econômicas, um mercado, né, para usar uma palavra mais comum, né, mas estamos falando de um espaço social de trocas econômicas, né, que as pessoas que trabalham em torno dessa temática possam sobreviver do seu trabalho. Certo? Quer dizer, então, isso envolve, por exemplo, uma postura de donos de bar em relação à remuneração dos músicos, em relação à bilheteria. Isso envolve, por exemplo, políticas públicas que viabilizem, estimulem, né, o destino de recursos públicos para a sustentação dessa atividade, como nós temos tantas outras, né? E nós temos, isso envolve pesquisas, por exemplo, na área de desenvolvimento tecnológico, né, para fazer equipamentos e assim por diante. Então, eu acho que tem um monte de questões a serem debatidas, né? E que talvez a gente tenha a oportunidade de começar um debate. Na última segunda-feira? Não, na última e segunda-feira. E aí acho que o Conselho Municipal de Cultura e basicamente a cadeira de música e o representante da música tem um papel central nesse processo tudo. Perfeito. Né? Como possibilidade de articulação. Ricardo, suas considerações finais, 2 segundos. Vamos lá. Vamos fazer esse encontro aí, que esse debate tem muita coisa para acontecer. Perfeito. Aí. Vereador Júlio César, muito obrigado, aliás. Queria agradecer. Acabei com uma reunião sua na Câmara. Não, fico tem problema. Feliz por isso. O Ricardo vai, eu acho que esse debate vai para essa última segunda-feira do mês, mas o outro órgão que a gente precisa chamar para o debate é o ECAD. Ah, com certeza. A gente precisa chamar, que eu acho que o ECAD tem que participar. É, espero que eles venham. E a gente vai divulgar aqui na rádio. Marcelo, suas considerações finais acerca de. Vamos. Obrigado pelo convite. Se precisar, estamos aí novamente. Então, tá obrigado. Ótimo. Aliás, que venha mais aqui na vamos rádio. Precisar, aliás, site, do site como que é? Wavebox.com.br. Wave com Wave, W. Né? W. É, Wave. Felipe, suas considerações finais. Ah, primeiro agradecer a oportunidade. Muito acho que bem. A palavra, na verdade, é oportunidade. Muito né? bem. Já que eu estou agradecendo a oportunidade, eu queria dizer que se a gente buscar concentrar as forças nas oportunidades para os músicos, para os produtores, para os empresários, para os ouvintes, aí a gente vai poder transformar, que acho que foi essa palavra usada logo no começo, a situação que a gente vive, que poderia ser melhor. Muito bem. Murilo! Eu, como o Caju, eu fico aqui com um monte de coisa na garganta ainda, porque esse ramo da cadeia da música, ele é... Enfim, tem muita coisa pra gente falar. Mas como músico, eu digo assim, donos de bares, acordem. Acordem, porque vocês estão indo dormir muito tarde, bebendo demais. Aliás, de bater agora tem lei que 10 horas acabou. Yasmin, quer falar alguma coisa acerca dele? Também não? Alex, pode falar? Vamos deixar um recado para os músicos, quiser entrar em contato com a gente, ou qualquer opinião, qualquer coisa, acessar o nosso site, tem lá o link de contato, www.vereadorjuliocesar.com.br. A gente vai. Entendo bem, né? Está articulado. Bom, gente, é o seguinte. E aí, para encerrar essa conversa, assim, que essa pauta da música caminhe para um negócio que eu venho falando pelo menos há 1 ano e meio que tem esse programa, não só eu como o Ricardo, um negócio chamado Lei de Fomento à Arte nessa cidade. Precisa de uma lei de fomento à arte, inclusive com recurso disponibilizado no orçamento público pela Câmara Municipal. Então, que a gente comece aí o primeiro passo na reunião que a gente vai divulgar aqui, né? Provavelmente na última segunda, obviamente a reunião da não tem uma ver. Que de repente o Ricardo está querendo levar, inclusive, as reuniões lá para a Câmara. Seria uma boa, hein, cara? Começar a levar essas reuniões lá para a Câmara. Que é mais central, chamar o povo e tal, o conselho. E. Ah, então a gente faz o seguinte, a última segunda, mas a gente comunica para uma reunião específica, uma audiência pública da música em São Carlos. Um grande beijo, até semana que vem. Aliás, Gil Quinta no próximo programa. Um grande beijo, tchau. Você está na rádio UFSCar. Escute diferente. Acesse www.radio.ufscar.br. Rádio UFSCar. Escute diferente.